Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos continuar a nossa devocional que estamos fazendo no livro dos Salmos, a partir do livro dos Salmos, melhor dizendo. Vamos compartilhar o Salmo de número 99. Confesso a vocês que, além da gratidão ao Senhor, a alegria que tem tocado o nosso coração, sido gerada no nosso coração, estamos nos quebrantando e comovendo nesse momento, talvez ainda mais essa semana, porque quando nos foi dito há praticamente 2 anos atrás que não havia mais esperança para a continuidade da vida, o Senhor promoveu a cura, a libertação, e de lá para cá nós já ministramos muitas vezes. Esse também é um momento onde nós atingimos e superamos a casa dos 5 mil seguidores. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estão orando, participando, contribuindo e, em particular, também a irmã Vivian traduzindo os textos, postando, pastora Margarete. Esse é um trabalho de uma equipe, porque a missão se faz assim. Então nós louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor por essa cura, porque de lá para cá o Senhor nos permitiu plantar duas igrejas em 1 ano, e as igrejas também junto com toda uma equipe, e as igrejas vão avançando para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então é um momento de gratidão, de alegria, como temos tido todos os dias, mas hoje de especial temor diante do Senhor, de reconhecimento da grandeza, da soberania, da majestade do Senhor, daquilo que vem no nosso coração e declara quão excelso é o nosso Deus, e realmente ficamos quebrantados e comovidos. Estamos chegando ao Salmo de número 100. Se o Senhor nos permitir, ainda essa semana, passamos do Salmo 100, ou chegamos ao Salmo 100, já 2/3 do livro dos Salmos, se somados a todos os outros, Apocalipse, Gênesis, Êxodo, Jeremias, Eclesiastes, tantos outros livros que já compartilhamos nesse período. Então, Já vamos para umas 500 ministrações, palavras para a liderança, umas 500 ministrações que estão postadas e à disposição das pessoas. Um momento onde nós chegamos a 23 nações, sendo uma ainda desconhecida, como já explicamos para vocês, alguns lugares não permitem que seja identificado o país, porque o evangelho não é aceito. Então, são muitos motivos que nos levam a louvar ao Senhor. O primeiro motivo eu contei para vocês, essa lembrança da cura e o pedido para o Senhor de que, se fosse possível, gostaria de ministrar mais uma vez. Essa foi a motivação com a qual eu fiz uma primeira devocional no WhatsApp em abril do ano retrasado, e a primeira ministração nem tinha grandes pretensões, né? Até pelo que nos foi alertado com relação a expectativa de vida. Essa é a primeira causa da nossa alegria, da nossa comoção e quebrantamento. O segundo motivo, a segunda causa, é o avanço do trabalho por todo o Brasil. Temos mais agora mais de 5 mil seguidores, como eu mencionei há uns segundos atrás. Mais de 5 mil seguidores. E veja, esses textos estão postados no blog, blog7.blogspot.com. Então, nós podemos saber que eles estão à disposição, devocionais que estão à disposição das pessoas para que elas se edifiquem, se alimentem espiritualmente, alguns se convertam, outros se motivem ao batismo, outros se fortaleçam na sua santificação e assim por diante. Então é um motivo mesmo de muita gratidão. E o segundo motivo é o resultado, como eu estou dizendo para vocês, de todo esse período missionário, resultado missionário, com mais de 5 mil seguidores contínuos do blog e no WhatsApp e no Instagram também, que começamos há menos tempo, mais de 5 mil seguidores e seguidoras, mais de 500, aproximadamente 500 mensagens postadas, e o Evangelho sendo pregado e anunciado por todo o Brasil, a pessoas de todas as regiões do Brasil e 23 nações, sendo 22 identificadas e uma não identificada. Chegamos agora a 23 nações. Me lembro quando eu pedia ao Senhor, apareceu a primeira, eu fui pedindo mais uma. E apareceu a segunda, e eu fui pedindo ao Senhor, estava próximo da nação número 20. Eu falei: Senhor, se for agradável ao Senhor que alcancemos 20 nações, e Ele nos deu essa graça, e passamos de 20 para 21, 22 e agora 23 nações com os últimos dados que nos foram enviados. Então, louvado seja Deus, irmãos. Essa obra é toda de Deus. Se há alguma coisa boa perfeita e agradável, ela procede de Deus. Ela vem de Deus para o louvor da glória do Senhor, para a exaltação do seu nome. A nossa parte é nos colocarmos como instrumento de oração, instrumento para propagação, instrumento para contribuição, essa é a nossa parte. Mas, na verdade, a obra que transforma, que modifica as vidas, que altera o curso da história de todo aquele que ouve a palavra, é obra dele. Só ele pode fazer isso, e a ele, então, todo louvor e toda exaltação. Que o Senhor continue nos comovendo sempre, não só agora, mas por toda a nossa vida aqui, diante da palavra. Nunca podemos nos tornar profissionais da fé, gente fria, gente que faz a obra por fazer ou com outras motivações, e que isso nos acompanhe. E certamente, se o Senhor nos der essa graça da glorificação, isso nos acompanhará por toda a eternidade. Então, que isso nos acompanhe eternamente. Me permitam hoje compartilhar dessa alegria. Quando olhei o salmo, venho observando, estamos chegando ao salmo 100, e hoje também recebi as estatísticas. Na verdade, foram enviadas ontem pela missionária, mas eu só fui ver hoje. Então, isso nos alegra muito. Alegra muito mesmo. Nós podemos ser um instrumento na mão de Deus para a honra e para a glória do Senhor. Muito bem. Façamos então como temos feito em três etapas: a leitura do salmo, as notas de rodapé, que acrescentam algum detalhe histórico, algum detalhe também devocional, alguma contribuição para o seu conhecimento, para o nosso conhecimento. Eu também aprendo, do salmo. E depois fechamos com o devocionário, tá bem? Então, Salmo 99 diz assim: O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, estremeça toda a terra. O Eterno é magnífico em Sião, excelso sobre todos os povos. Celebrem eles o teu nome, que é grande e inspira reverente adoração, pois é santo. É rei poderoso, que ama a justiça. Tu estabeleceste a retidão, o direito e a equidade em Jacó. Tu pessoalmente os instruíste. Exaltai o Senhor, o nosso Deus, prostrai-vos diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Da coluna de nuvem lhes falava, e o povo obedecia a seus decretos e à lei que lhes dera. Senhor, nosso Deus, tu lhes respondias, demonstrando ser Deus perdoador, ainda que os tenha disciplinado por causa de suas rebeliões. Exaltai o Senhor, o nosso Deus, Prostrai-vos, voltados em direção ao seu monte, porquanto o Eterno, o nosso Deus, é santo. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor. Nos juntamos aqui aos querubins, aos serafins, ao texto de Isaías e declaramos, depois da leitura desse salmo, santo, santo, santo é o Senhor, digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glorificação, para sempre. Aleluia. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a BKJA apresenta cinco notas de rodapé. A primeira está no versículo primeiro. Diz assim: o Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins, estremeça toda a terra. É um hino de aclamação a Deus, como grande, santo e rei de Sião, o povo de Deus. O Senhor é entronizado em Sião e soberano sobre todas as nações da terra. Bem-aventurados todos aqueles que já reconhecem esse fato. Um dia todos os povos proclamarão que o Senhor é Deus e Rei absoluto do universo. Salmo 93, versículo 1. Uma representação de querubins folheados a ouro ficava sob a tampa da arca no Santo dos Santos. O santuário mais interior do templo, onde resplandecia a glória da presença de Deus. Podemos conferir no Salmo 80, versículo 1, e em Êxodo, capítulo 25, versículo 18, também. A segunda nota está no versículo 2. O Eterno é magnífico em Sião, excelso sobre todos os povos. Deus é louvado e engrandecido em todos os lugares onde os crentes sinceros se reúnem para adorá-lo, assim como fora em Sião nos dias deste salmo. A terceira nota encontra-se no versículo 5. Exaltai o Senhor, o nosso Deus. Prostrai-vos diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. E a terceira nota nos diz assim: o estrado de seus pés, dos seus pés, é o escabelo régio de Deus. Segundo Crônicas 9:18, e simboliza a ligação entre o trono celestial e o terrestre. Quando o Senhor está sentado em seu trono nos céus, seu trono na terra se transforma. Metaforicamente, em simples estrado para apoio de seus pés. Nesse salmo, seu santo monte. Versículo 9, Salmo 132, versículo 7, 1 Crônicas 28, versículo 2, Lamentações, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, me perdoem, irmãs, mas a voz está indo embora novamente. É outro resfriado, mas é muita variação de tempo, né? Temperatura. Então, os irmãos, me perdoem, mas vai ser possível nós fazermos com toda alegria. e com toda a inteireza e com toda a intensidade. O quarto destaque está no versículo 7. Da coluna de nuvem lhes falava, e o povo obedecia a seus decretos e à lei que lhes dera. E diz assim a nota: durante a jornada do êxodo do Egito e na terra prometida, o Senhor providenciou intermediários sacerdotais a fim de receber e ministrar a Israel as instruções que todos deveriam seguir, a fim de, guardando a palavra, não fraquejarem na fé. Aí tem uma série de textos, e após os textos, a nota diz assim ainda: Moisés, Arão e Samuel representam a lei, o sacerdócio e a profecia, que somente na pessoa e obra de Jesus Cristo formam uma unidade perfeita. Aleluia. Aliás, essas personagens dos três, em particular, Moisés e Samuel, representavam, só eles já representavam a profecia, o pastoreio, a figura do juiz, como Samuel, que fez a passagem entre o período dos juízes até a monarquia. Então, são figuras extremamente expressivas na história de Israel, apontando para a figura do Messias, para a pessoa do Messias. Moisés, Arão e Samuel, representando a lei de Deus, o sacerdócio do Senhor, aqui particularmente Arão, e a profecia, muito embora Moisés e Samuel também fossem sacerdotes e profetas. Somente na pessoa e na obra de Jesus Cristo nós temos a formação de uma unidade perfeita. Em último lugar, a quinta nota diz assim, e está no versículo 8: Senhor, nosso Deus, tu lhes respondias, demonstrando ser Deus perdoador, ainda que os tenha disciplinado, os tenhas disciplinado por causa de suas rebeliões. Ora, irmãos e irmãs, Deus corrige aqueles a quem ama, castiga seus filhos sempre que necessário, mas jamais quebra as suas promessas eternas e abandona a sua aliança, a sua fidelidade. Mas quando ele nos corrige e castiga, ele faz por amor, para que nós possamos permanecer sempre no caminho correto. E se nos desviamos, essa correção, ela vem para nos trazer de volta para o caminho. É uma bênção. Salmo 89, versículo 30 a 33. Aleluia. Eu louvo a Deus por toda a correção que ele propicia nas nossas vidas, que propiciou na minha vida desde a conversão, já é um primeiro processo de correção. E depois, ao longo dos anos, Deus vai nos corrigindo, Deus vai nos aperfeiçoando, E para nos aperfeiçoar e nos santificar em direção à perfeição cristã, à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança do Senhor Jesus, é necessário que Deus faça essa correção. Muito bem, irmãos e irmãs, nós encerramos com quebrantamento e comoção a devocional do Salmo 99, tendo como tema e proposição do devocionário: O Senhor é grande em Sião. Esse salmo, irmãos e irmãs, afirma categoricamente que o Senhor reina sobre tudo e todos. Ele é maior que tudo e todos, ele reina sobre tudo e todos. Mesmo aqueles que estão em desobediência a ele é rei. E quando se faz necessário, ele intervém. E ele põe a mão. Porque ele é rei, é maior, é soberano, é perfeito, é eterno. O Senhor procura dar, não, ele nos concede mesmo todo o livre-arbítrio. Mas não tenha dúvida que o Senhor, que reina sobre tudo e todos, também propicia, principalmente para aqueles que aceitam, ele propicia a correção. E no final, no juízo final, ele certamente fará a correção definitiva de todos que estiverem diante dele. Uns serão corrigidos, abençoados e habitarão com ele eternamente. Outros serão advertidos porque não quiseram ser corrigidos e serão separados dele eternamente. As nações devem reconhecer com temor e tremor. Perceba que todo esse bloco do Salmo 90 até o Salmo 100 nos convoca ao temor e ao tremor. As nações devem reconhecer com temor e tremor que ele está entronizado, está no trono entre os seres celestiais, querubins, serafins, que declaram em todo o tempo que ele é santo, santo, santo. Trata-se de uma afirmativa que gera quebrantamento. Irmãos, é impossível, diante dessa declaração de que Deus é santo, santo, santo, que não nos quebrantemos. E quando alguém não se quebranta, é porque de fato o seu coração já está totalmente endurecido, já demonstra que está morto espiritualmente. Porque essa declaração da santidade de Deus gera em nós que o seguimos um quebrantamento e uma comoção. Gera em toda a terra. Porque todas as criaturas, o cosmos, os filhos do Deus vivo, reconhecem nele a soberania e o senhorio. Aliás, eu tenho colocado para vocês, o universo todo reconhece no Senhor a soberania e o senhorio sobre todas as coisas. O Senhor é grande em Jerusalém, na cidade celestial e em toda a terra. O Senhor é grande em Israel e mais poderoso e elevado do que todas as nações. O Senhor é grande sobre a igreja, tremendo para aqueles que adoram o seu nome. Irmãos, percebam que nós precisamos fazer essa linha. Não só uma linha do tempo, também, mas nós precisamos fazer uma trajetória para que fique claro a você que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que se manifestava aos patriarcas, é o Deus Todo-Poderoso que se manifestou no tabernáculo, é o Deus Todo-Poderoso que se manifestou em Jerusalém. É o Deus Todo-Poderoso que se manifestou a partir de Israel. É o Deus Todo-Poderoso que de Israel levanta o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. E, portanto, do Messias de Israel, ele vai levantar a igreja. O Senhor é grande sobre a igreja e tremendo para aqueles que adoram o seu nome. Portanto, irmãos e irmãs, louvemos o nome do Todo-Poderoso hoje. Aproveitemos esse dia para em mais uma oportunidade, louvarmos o nome daquele que é o Todo-Poderoso. Porque ele é grande, ele é tremendo, ele é santo, ele é digno de adoração. O rei de Israel é poderoso, mas também possui a justiça como atributo. E desta forma, tudo o que estabelece é firmado em igualdade e retidão. O rei da nova Israel, já continuando a linha daqueles que eram gentios, chamados gentios, não israelitas, e que foram enxertados na videira, que é Jesus. O Pai é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira, e nós que éramos gentios, que estávamos separados, mas que fomos enxertados na videira. Por isso somos chamados Nova Israel, vem daí, porque não éramos de ascendência hebraica, não éramos de ascendência judaica. Nem todos, alguns dos que nos ouvem, tomara que sejam já dessa ascendência. Aleluia, glória a Deus. Que já haja entre esses 5 mil que nos ouvem agora periodicamente, que já haja alguns de Israel, da linhagem étnica de Abraão. Mas os que foram enxertados a posteriori são chamados a Nova Israel. O rei da Nova Israel deve ser exaltado e todas as pessoas devem prostrar-se diante dele, reconhecendo a sua santidade. E mais uma vez eu digo, preste atenção, todos vão se prostrar, de uma maneira ou de outra. Até o juízo final, todos vão se prostrar. E há duas possibilidades: ou vão se prostrar para glorificá-lo, exaltá-lo e fazer parte da sua comunidade eterna, viver com ele eternamente, ou vão se prostrar. Até o inimigo das nossas almas vai se prostrar e vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor. E como todos vão se prostrar, é melhor que você tenha medo mesmo. Temor, tremor. Aí na palavra temor e tremor, há alguns outros significados, como reconhecimento de grandeza, reconhecimento de santidade, tem outros elementos, mas eu não vou detalhar isso agora, mas algumas vezes nós evitamos de falar e apresentar o Evangelho de modo a que a pessoa se amedronte e venha aceitá-lo, por medo. Mas eu quero dizer que os momentos são tão definitivos e derradeiros que é melhor que você vá por medo do que você não vá. O ideal não é esse. O ideal é que você se renda de todo o seu coração, com todo amor. Mas menos mal é que você tenha temor e tremor e reconheça nele a soberania, a grandeza, a majestade. E reconhecendo isso, se prostre e diga: eu quero, eu vou, e de ti eu não largo. É melhor que você diga isso do que você depois seja condenado no dia do juízo final. Portanto, voltando, o rei da Nova Israel deve ser exaltado e todas as pessoas devem prostrar-se diante dele, reconhecendo a sua santidade. Homens como Moisés, Arão, Samuel eram sacerdotes do Altíssimo. Estavam entre aqueles que invocam o seu nome e clamavam por a sua, que invocavam, perdão, o seu nome e clamavam por sua presença. E o Todo-Poderoso os atendia. Na verdade, irmãos e irmãs, o Altíssimo falava com seus servos por meio de uma coluna de nuvem, e o seu povo ia guardando no coração os seus decretos e estatutos, perdão. Isso lá no deserto. Depois, com Samuel, teve a sua forma peculiar de falar, e desde a meninice já o chamava e falava com ele, depois se revelava a ele e o fez juiz, sacerdote e profeta. O nosso Deus respondia às orações no passado, irmão, irmã, e hoje continua a respondê-las. Ele é o Deus que sara as nossas feridas. Ele sarou as nossas feridas na cruz do Calvário. Ele perdoa os nossos pecados e dá a orientação que nós precisamos para que tenhamos uma vida abundante, plena e eterna. Exaltemos o nome do Senhor, o nosso Deus. Adoremos no seu santo monte, pois ele, o Senhor, é santo, é justo, é misericordioso e digno de ser louvado sempre e sempre. Percebem? Só a leitura de um salmo como esse e uma devocional com algumas palavras, reforçando alguns poucos conceitos desse salmo já nos fazem temer e tremer e reconhecer que ele é maior do que tudo e todos. E como ele é maior que tudo e todos, o que nos cabe é sempre tributar a ele todo louvor e toda a glória. Por isso eu disse a vocês no início, com relação ao trabalho que estamos desenvolvendo todos juntos, de uma maneira ou de outra, os irmãos estão e as irmãs estão participando. Cada um segundo aquilo que Deus propõe no coração. Mas é importante que nós reconheçamos que tudo que é de bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é modificador, tudo que é transformador, tudo que é regenerador, tudo que é santificador, procede do nosso Deus, procede do nosso Senhor. A obra dele é boa, a palavra dele é boa. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A obra dele é boa, é perfeita, é agradável. E não podemos comparar nada ou ninguém com ele. E não podemos, de modo algum, atribuir a outra pessoa ou a um ministério, ou a nós mesmos, ou a algum meio de comunicação, nós não podemos atribuir honra e glória a não ser aquele que os querubins e os serafins dizem: Santo, Santo, Santo. Nós temos que atribuir somente a Ele, porque somente Ele é Santo, Santo, Santo. Que Deus nos abençoe e que nós nos preparemos, se o Senhor achar agradável, que ainda essa semana encerremos o segundo terço dos Salmos em forma de devocional breve, sem entrar nos detalhamentos, por exemplo, exegéticos, ou até mesmo de alguns temas que nós passamos rapidamente, mas que se o Senhor nos se agradar, que Ele nos permita continuar pontuando duas ou três verdades de cada capítulo da Bíblia e que isso vá transformando vidas. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe sua igreja local, sua liderança, seu pastor, sua pastora, abençoe sua denominação e que o Senhor nos fortaleça como corpo de Cristo para continuarmos dando testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.